Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais Eu sou o Joel Suki e estou aqui com o Neto, o Bala, o Fela aí, velho. Retorno do Bala, né? PlayStation. A galera nem vai entender essa não, piada, mano. Tu tem. A gente não, tá aqui no gritinho do Mario, mano. E também o nosso amigo do Cabine do Tempo, Samuel Ragnos. É isso aí, e aproveitando logo na abertura que o Joel deu uma cagada grande. Pois é. No dia da gravação desse cast, é o dia que o Super Mario World foi lançado no mundo pela primeira vez. Olha aí a cagada. Vixe. Foi tudo planejado. Tudo bicho cagado. Já. Faço uma pequena reflexão aqui pra todo mundo, que eu acho que é um pouquinho difícil. Os caras refletiram, né? Os caras mal sabem. É complicado. Da palavra, né? Quanto mais. Os caras sabem nem o que é isso. Do Super Nintendo, a gente sabe que tinha uma porrada de jogo massa, né, mano? Do Super Nintendo ali, um bocado de carro. Ouvi falar. Qual foi o pior jogo que vocês já jogaram todos os tempos no Super Nintendo? É, mas esse aí eu sei, é o meu, posso dizer o meu. Isso aí, vai lá, né? O meu, mas foi aquele jogo que fizeram, mano, que é um mod de algum jogo aí de aventura que lançaram como sendo o Pokémon, mano, do Super Nintendo, ah, lembra? Ah, bicho. Caralho, é um mas jogo velho escroto que botaram um Pikachu lá de... Tu jogou esse jogo? Eu acho... Não, mas foi ilusão, porque lá na locadora, mano, a caixa era igual a do Pokémon Yellow, do Game Boy. Exatamente. Aí o cara perguntava lá pro César, não, César, é igual do Game Boy. É mesma coisa. Filho da mãe. E tu bala, qual foi o pior jogo que tu jogou? Pra falar a verdade, fui enganado, né? Tinha começado a, entre aspas, começado a geração Play 164, né? Aí a galera... Ei, mano, tem Tekken pro Super Nintendo, ó. Vixe, caralho. Jogo foda, eu vi na revista, que bem feito os bichos 3D. Vixe. Tem Super Nintendo, né? Eu soube que a locadora do Flávio tinha, hein? Meu irmão, eu vou lá, peguei um ônibus... Fui lá pro Norte Shopping. Ônibus? Cheguei lá, galera. Ei, vamos jogar o Tekken, mano. Bora. Mas eu play um aí, né? No Super Nintendo. Acolha a fitazona. Mas acredito, o cara teve o trabalho de pegar o jogo do Play 1 e botar no Super Nintendo. Botou até a fitazinha, o papel na fita. Tekken. Vixe, Maria. Quando eu botei pra dar o... Não é igual a porra do Super Nintendo. Ridículo o jogo. Eu só tive que pagar, infelizmente, qualquer jeito. Eu confesso que eu passei pra uma situação muito parecida com a do Bala, porque eu confesso pra vocês. É isso, mano. Todo mundo era... enganado. Eu era um pouco ceguista. E na locadora disseram: Samuel, saiu Sonic para o Super Nintendo. Eu, caralho! E ele comia Sonic. Queijo, né? Aí eu fui ver aquela porra do ligeirinho, mano, com a skin do Sonic. Puta que pariu, mano. Como é que pode? Queijo estaria demais. É, o comentário do Bala aí, valeu. Foi inteligente, sushi. Nintendo, eu não sei, vocês já pesquisaram, mas quando é que ela foi fundada, mas eu achei impressionante demais, mas foi fundada... Já nos tempos mais primórdios, né? Acho. A Nintendo começou, entrou em atividade em 1889, mano. Chupa Sony e chupa Microsoft. Eu acho. Chupa Yud, né? Acho que eu já falei. É 1, é 2, é 3 e já... Chupa aí, chupa esse Yud, não, cara. Mas eu penso, 1800, mano, imagina a Idade Média, mano, ainda, os caras andando a cavalo ali. Tá... Aí chega 1900, aí muda tudo pra era industrial ali, de uma vez. Mas 1889, eu acho que sabendo ainda não era industrial, não. Sabendo que a referência pra isso é aquele jogo, né, o Age of Mythology, né, que vira a década e muda tudo, né. De uma vez, né, cara. É. Mas aí eles começaram a fazendo o jogo de cartas, mano, os caras ali, mano. Pokémon, né? Pokémon. E o nome inicial da Nintendo era Nintendo Copai. Né? Copai. Mas vocês sabem o significado por que era Copai? Que é Copai em japonês, né? Nintendo era deixa a sorte para os céus, né, mano? Por isso a carta, né? Os caras fizeram a empresa aí, né, mano? O nome da empresa aí você deixa a sorte para os céus aí, não sei o que. Eu deixar a sorte para os céus para ver se ela continua, né? Sei que em 1907, mano, os caras ali fecharam uma parceria zona fodona com a distribuidora zona de carta aí. Os caras garantindo. De capa? De carta, mano. Ah, sim. Em 1929, o Fusashiro, esse bicho, ele se aposentou, né? Não sei o que, vou me aposentar aqui. Já tô feita a vida, né? O cara dizendo. É porque ele já tava com 80, né? Eu achei que estaria nesse estágio. Esse estágio aí, ele. Quando ele se aposentou, ele. Vixe, mano, tem que passar a empresa aqui pra algum cara, né? Não sei o que. A empresa tem que continuar, não pode morrer. Era, não, um, né, era um japa que tinha um óculos escuro, né? Parecia um fumante. Ele tinha, eu acho que era 4 filhos, alguma coisa assim. Aí ele vê esses bichos aí não vão ficar com a minha empresa nem a pau, mano. Parece o meu avô. Obviamente, os filhos eram dele, né? Aí ele deu. Ele passou a presidência da empresa, mano, pro genro dele, mano. E a galera pensando que a Nintendo é direitinha, né? É. Nossa, velho. Ele devia estar muito desesperado, porque pra não deixar a empresa pra nenhum filho, velho. Caralho, mano, negado devia ser banda voou, viu? Aí, não, vou entregar pra esse cara aí. Sekiryu Kaneda é o nome do cara. Aí ele assumiu em 1933. Sekiryu, ele fez uma reestruturação na empresa, mano. Aí a empresa passou a se chamar Yamauchi Nintendo e Corporation. Oi. Aí, mano. É. Brinca. Aí em 49, mano, esse cara, o Kaneda, mano, esse cara, ele sofreu um derrame cerebral. Aí os caras, vixe, mano, e agora? Não sei o quê. Aí fudeu. Agora fudeu, mano, não sei o quê. Aí passou a empresa pro neto dele, o Hiroshi Yamauchi. Aí esse cara foi que trouxe realmente transformou a Nintendo ali. E o cara era um prodígio, né, Joel? Porque ele só tinha 21 anos, mano. É, puta que pariu. Como é que você entrega uma empresa gigante, que a Nintendo já era um prédio bem grande, né, que já tinha comprado um prédio maior, e ele entregou pro praticamente um pivetinho de 21 anos, mano, pra cuidar da empresa. Pois é. Foda é, demais. Naquela época, 21 mano. Anos, o cara já era avô, né? Que... Pois é. Ah, é isso, a Idade Média, amigo. Pois é, os anos de 1900 é pós-Idade Média, né? 21 anos, o cara já podia morrer a qualquer momento, né? Seguindo o pensamento de 1800, né, meu? O cara podia morrer a qualquer Aí esse cara, mano, o Hiroshi, fez um monte de coisa foda, mano, porque ele fez uma parceria na época com a Disney, mano. Aí ele fez o jogo de cartas, mano, baseado nos personagens da Disney. Aí é massa, caralho. Literalmente, olha aí, literalmente a Nintendo era a Copag daquela época, né, mano? É. Fazia o maior sucesso as cartas dela, né? Até a Disney, cara. Caramba. Aí ele tinha aquele pensamentozão de empreendedor, né? Ah, mas a gente pode ficar só nisso, não, não sei o quê. Aí ele criou, mano, fora. Com a marca, não, com a marca da Nintendo, ele criou uma frota de táxis. Com a marca. Nintendo táxi, Nintendo táxi. Aí você vai ver o motorista vestido de Yoshi. Isso aí era massa, viu? Caralho, velho. E ele também criou, mano, a redes de hotéis da Nintendo ali. Hotéis Nintendo 5 estrelas, né? O cara assim, as estrelas ali com o formato da estrela do Mario, mano, assim. Agora eu sei porque que o Mario persegue estrela no jogo, mas agora faz sentido, olha aí. Se o cara for parar a pensar, estaria muito grande, viu? O cara, não, eu vou pegar um táxizinho aqui da Nintendo ali. Vai lá e vem o táxizinho todo branco, usando. É tudo interligado, né? É os Illuminati. Esse cara, ele pensou nesse negócio, né? Mas a gente não pode ficar só em carta, não, não sei o quê. Aí ele transformou a Nintendo numa empresa onde passou a fabricar brinquedo. Aí o primeiro cara que ele contratou foi um cara chamado Gunpei Yokoi. E esse cara foi o que realmente revolucionou a Nintendo, mano, na época. Olha aí, mano, a Nintendo, tipo, virou a estrela naquela época. Mas se tu for pensar, mano, uma parada rolete demais, mas tu não acha, não? Os caras estão todos numa mesa aí. Não, vamos fazer o quê? Não, mano, uma empresa de táxi. Sai comprando carro aí. Fora os hotéis, outro... viu, Neto? Fora os hotéis. Aí, no outro semestre, não, mano, vamos fazer brinquedo agora. Vender. Não, agora vamos fazer as cervejas de Nintendo aí. Os caras tiravam pra todo lado, viu? Não, mano, é um negócio de lava-jato agora, mano. Lava-jato de tento. É, mas o que eu acho mais genial do Manel é que esse bicho sempre abre um negócio, mano, de algum produto que tá fadado a sumir do mercado. Caria. Ele vai abrir um lava-jato na época, a negada compra aqueles lava-jatos importados, mano, pra lavar o copo. Ah, mas e outra coisa, mano. Falta água em todo canto, é isso. Não, mano. Manel, em a 2013... jogada que abre um lava-jato. Manel, em 2013 eu vou abrir uma lan house. Agora, um dos brinquedos ali que o Gunpei Yokoi desenvolveu, mano, que muita gente replicou, mano, aquele braço biônico, né, entre aspas, que pega as coisas, mano, aquele braçozinho que faz bola. Aquele que abre e fecha, né, É, mano, foi ele que criou aquela parada. Foi, mano, e tinha uma armazona muito doida, mano, que ele fez também, olha aí, mano, essa arma aqui. Nossa, velho, caralho, o cara vendia uma escopeta sniper, doido, eu nunca tinha visto isso, mano. O cara já pensava no Duck Hunt. Olha, é uma escopeta com mira sniper, doido. Tá aí, que eu nunca tinha visto. É, e foi o que aconteceu. Eles passaram de 1963 até o começo dos anos 70, mas só nessa taria de táxi, brinquedo e escopeta. Hotel. Só nessa... Esses bichos estavam fechando o mercado, né? Se o cara quisesse se divertir com qualquer coisa, monopólio. Contato com eles, né? Os cara estavam que nem Silvio Santos, macho. Eles compravam várias empresas, aí tinha uma empresa e ficava sustentando a outra. Se uma ficar caindo, a outra vai lá e injeta dinheiro, mano. Só pode ter sido isso, mano, pra eles tentar sobreviver desse jeito. Caramba, foram muitos tipos de negócio que eles abriram, bicho. Foi foda. Aí, mano, em 70 começou esse negócio de jogos de arcade muito doido. Space Invaders fazendo sucesso, Pong, não sei o que, nessa época aí do Atari, né, e tal. Fiquei sabendo que eles fizeram contratos com a Yakuza, né? Mas não sei se essa é a história da Yakuza também. Ali na Nintendo. Teve essa parada da Yakuza aí, mas... Ouvi falar também. Aí a Nintendo, mano, pegou e disse assim, né, mano, pera aí que a gente tem que entrar nesse mercado aí também, mano. Tá máfia? Aí eles fizeram uma parceria, mano, com a Magnavox, que na época tinha desenvolvido o Odyssey. Aí esse bicho não vendeu muito, né? O cara ficou puto, fila da puta, não sei o quê. Enganado. Aí, né? Aí eles fizeram outra parceria com outra empresa, a Mitsubishi, desenvolveram o Color TV Game, que tinha algumas adaptações do Pong nele. E também não foi um fracasso, né? Aí o Gunpei, ele chegou assim e disse: não, mano, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, mano, aqui e tal, porque a galera já tem os arcades e tudo, né? A galera não quer essas adaptações de jogos, não. É alguma coisa diferente. Aí ele desenvolveu o que seria o embrião do Game Boy. Olha aí! Que é o Game and Watch. Ah, sim. O Game Watch, mano, é aqueles minigamezinhos que é todo... Que só tem um jogo. Que tinha só, era só um cara dentro da água jogando flash ali, que era aqueles minigames ali de camelô, mano. Como é, mano? O gameplay, um cara dentro da água jogando flash, mano. Não, era assim, são vários tipos de Game Watch, né? Que aí o principal era o Mr. Game Watch, era o bonequinho preto. Aí tinha vários videogames desse de mão e tinham vários jogos diferentes. E cada um era um jogo, igual aquele do Mortal Kombat antigo, vocês se lembram? É aqueles jogos que o fundo é fixo e só muda só os sprites. Exatamente, né? Exatamente. É pré-determinado já, os sprites já no... Enfim, é antigo demais, mano. Me lembro que o meu primo, mano, o Jack Chan Jr., tinha comprado um de tênis. Xiii, meu irmão. Era massa. Revolução, né? Dos caras. É, mano, mas aquele jogo ali de tênis, mano, é. Como é que se diz? Era um passatempo não excepcional. Tanto é, mano, que eu não sei como é que hoje em dia essas empresas de jogo pra celular nunca criaram, mano, tipo uma réplica desse bicho. É. Que era um passatempo interessante, mano, por mais simplório que seja, né? Quando era pivete, um amigo meu tinha esse do Mortal Kombat. Era mais ou menos a mesma coisa do Game Watch, né? Que era os fixos e uns pretinhos e tal. Aí chegou um outro conhecido meu, né? Pivete. Eu tenho um tal que Brick Game 9999-1. Aí ele olhou assim: vixe, é massa, vamos trocar, vamos. Eu só vi a cara do pivete levando o Mortal Kombat dizendo: trouxa. Como é, mano? Mas pera aí, o teu colega tinha um minigame do Mortal Kombat? É antigo, mano. Eu vou procurar aqui na internet. Era igual desse Game Watch, que era os bonequinhos dos pretos pré-determinados já, e era de luta. Era do Mortal Kombat. E ele trocou, e eu lembro que o pai dele, no dia seguinte, foi lá pra poder pegar o negócio de volta, que era devido ser muito caro naquela época, hein? Aí ele tentou pegar de volta, aí eu não sei mais como foi que resolveu. O menino trocou do nada. Ah, e tem 9.999 jogos. Hoje em dia deve valer uns R$500 esse minigame aí do Mortal Kombat. O cara perdeu, né, mano? E uma coisa legal que a gente pode observar nesse Game Watch aí é o lance dos botões, né? Porque ele só tinha um botão de pulo, velho, e um direcional. É. Só isso, entendeu? E às vezes eu paro pra pensar por que que essa galera que nunca pegou em videogame tem tanta dificuldade pra pegar, porque hoje em dia tem milhares de botões, mano. A gente foi evoluindo, a gente começou com um botão, depois dois, depois três, e hoje em dia tem milhares de botões e a gente acha a coisa mais normal do mundo, né, mano? É foda. É verdade. Tá aí, ó, botei o link aí, ó. Era muito massa, cara. Esse minigame aí, ó. Vixe, Maria. Era exatamente esse daí, o branco. Olha aí, mano. Caralho, velho. Era muito massa. Me trocou, do nada. Trocou. É, bala de verdade, mano. Tu que roubou o menino. Eu roubei uma revista do menino, ao invés dos dinossauros. Tá até hoje, né, mano? Coisa de bicho aí. essa taria, né? Depois isso aqui, cat, bala. Bala isso aqui... abrindo um baúzinho debaixo da cama dele, né? Alisando. Precioso. O bicho era invocado, tinha quatro botões botões pra apertar, né? Tinha dois de soco e dois de chute. Mas ele se levou lá pra o colégio na época, era a galera, era em cima os pivetes e a galera direto, era muito foda. A gente já percebia, mano, nessa época aí da Nintendo ali, o Game Watch, que tem até uma versão do Donkey Kong, né, o Game Watch. E foi a primeira vez, mano, onde apareceu o controlezinho em formato de cruz, mano. Foi nesse videogame aí, mano. Porque na época os controles eram dos jogos arcade. Ou era alavanca, ou era tipo uns controles muito doidos ali. Tinha um jogo lá de umas bombazinhas, que o cara controlava uma cruzinha, soltava uma bomba, que aparece até no Exterminador do Futuro 2. E o controle era uma bolota zona assim no arcade, mano, no meio assim. Aí tinha o do Pong ali, que o controle era tipo um botãozinho de volume, que o cara botava pro lado, pro outro. É mesmo, né? Girando da direita pra esquerda, o boneco é pra cima, da direita, da esquerda pra direita, e é pra baixo, da direita pra esquerda. Ah, isso é mais ou menos. O controle era quase uma manivela, doido. Não é? Já tinha que jogar aquele manivela. Aquele stunning ali do... E aí o cara já tinha pensado meio que na cagada, né, mano? No controlezinho em cruz ali, não sei o que e tal. Realmente o bicho era foda mesmo, hein, mano? Esse gameplay aí, mano, cara, muito doido. Porra, mano, me deu vontade de jogar esse Mortal Kombat aqui, mano. Vou pegar aqui debaixo da cama, né? Pera aí, deixa eu ver. Ver se ainda tá, né? Aí, em 77, entrou na empresa. Aí mudou uma era, viu, mano, da Nintendo ali, 77. Não só da Nintendo, mas de todos os games, né? Entrou um carinha lá, japonesinho, entregou o currículo, né, lá dele, lá da Nintendo. Eita, eu acho que já sei até quem é esse daí. É, mas eu acabei aqui de me formar aqui em design industrial, aqui, não sei o quê. Design industrial, cara, design industrial. Aí ele chegou lá entregando o currículo, aí os caras aprovaram, aí contrataram o Shigeru Miyamoto. E sabe o que era mais foda? Que ele começou como o cara que ficaria responsável pelo design das máquinas de jogos no Brasil, os chamados fliperamas. Era tipo projetista, né? O Brasil? O cara era projetista. Não, no Brasil que eu falo assim, os fliperamas, né? As máquinas de jogo, que ficou conhecido no Brasil como fliperama. Ah, né? Desenhos arcaicos. O cara era projetista. É, literalmente o cara era projetista de fliperama, tá entendendo? Aí, velho, tá doido. Tem design de paisagens, né? Gente, né? Os caras lançaram um jogo que ia ser. Não, vai ser a revolução aqui da Nintendo, do mundo dos jogos, né? Radar Scope, mano. Aí o jogo usou um fracasso, mano, de bilheteria. Bicho, ele quase quebrou a Nintendo, mano. Joguzão paia, mano. Os caras, o Hiroshi Yamauchi, mano, ele. Não, mano, a gente fracassou aí com o Radar Scope, mas não vamos desanimar, não, aqui, não sei o que e tal. Não, mas ele fez até sucesso, já, no Japão, mas nos Estados Unidos foi um mega fracasso, né, mano? Porque a Nintendo, eu acho que ela. Só nos Estados Unidos. Pois é. É porque a Nintendo também ela fazia muito, muito voltado pro público japonês, né? Ela tinha que ampliar a cabeça dela pra fazer jogos voltados pro mundo inteiro, né? É. Aí o Hiroshi, ele... Não, e agora o que é que a gente vai fazer, não sei o quê. Aí ele pediu uma ajuda pro Shigeru Miyamoto, né, mano? Não, mano, quer que tu tenha alguma ideia para fazer algum jogo diferente? Aí o Shigeru... Não, deixa eu pensar aqui e tal, aí é comigo, né? Passou um tempinho, mas ele chegou ali com um projeto do Donkey Kong, mano, aquele primeiro Donkey Kongzão ali, que tinha um Mariozão, era o Jumpman, né, o nome do cara, mano. Mario, nem era Mario. E eu tive, eu não sei se vocês tiveram esse privilégio, mas eu tive, era numa lanchonete aqui perto de casa, vou até falar o nome dela que ela não existe mais, era lanchonete Popeye, não sei se você já... Popeye, não sei se você já comeu no Popeye, mano. Lanchonete é melhor que só, né? Popeye. Lanchonete é Popeye. Aí tinha um arcadezão lá, macho, do Donkey Kong, mano. Eu joguei o arcade do Donkey Kong. É que era, isso aí, mano, nos 70 foi, velho. Foi no início dos anos 90, pô. Foi no início dos anos 90. A galera carregava os arcades nas pampas, né? As pampas. Mas tu tava pensando em ser o cara chegando na lanchonete do Popeye, o arcadezão lá, ó. É, mano. Mario, o Donkey Kong, jogando Donkey Kong, mano. Era massa demais. Uma coisa que a gente tem que falar, mas também aqui, a Nintendo, ela salvou ali o mercado de jogos. Ah, tava em crise, né? Os caras têm que levantar, a galera hoje em dia fica, ah, não, a Nintendo, os, como é, pirangas, né, os pirangas. É o quê? Manel. Os gamers, entre aspas, né, games hardcores. Né? Gamers hardcores, né, eu sou hardcore. Hardcore em nada. É porque o hardcore naquela época era a galera que fazia mais pontos, mano. Os videogames eram voltados pra ponto. Não era voltado pra você zerar o jogo, né? Esses gamers hardcores, mano. Se o cara tá jogando hoje Battlefield 4, Call of Duty, não sei o que, o cara tem que agradecer a Nintendo, mano. Por isso aí. Isso aí. Que a Nintendo, ela é que começou a inovar, né, João? Ela é que começou a trazer história pros jogos e ter um fim. Porque antes os jogos do Atari, né, e praticamente todos os arcades, não tinha fim, mas era infinito, porque o objetivo era você fazer pontuação, você pontuar e não zerar o jogo. É, não, né? Nem por causa disso, não. É por causa do crash de 83 que teve no mercado de games. Isso. Muita gente fala sobre esse negócio, mano, do crash de 83, não sei o que, quase quebrou a indústria dos jogos ali. Aí a gente vai dar um resumozinho rápido aqui de como foi essa parada aí, velho. Um crash jogo, mano. Eu pensei nisso aí e fiquei calado. Pensou aí, não, mano, vou falar da. Okay. Popeye. Não, não é possível. Só o Manel, né? Faria essa piada. Só o cara sentindo falta do Manel. O Manel abre o Lava Jato de manhã cedo comendo aquele salgadinho novo. O que é que foi que aconteceu? Na época do Atari, mano, o Atari tava fazendo muito sucesso, mano, né, na época. Aí tinha uma porrada de empresa, mano, que tava fazendo aqueles jogos genéricosão, mano. Jogosão. Saía jogo de tudo, mano, na época. Nave. Carro, quadradinho voando ali. Era tudo, mano. Estaria os caras dizer, não, mas sai jogo de tudo. Aí o cara pensa que os caras vão dizer um absurdo aí. Não, mano, nave, tira, RPG, é a mesma coisa que sai hoje, mano. Não. Ei, mas eu vou falar uma coisa agora, mas é verdade, né, putaria, não. O meu primo na época era pivete, né? Não sabe, lógico que anos 80 pra 79, sei lá, enfim. O cara comprou a fita do Atari, ou foi algum videogame de 8 bits, ou foi menos, não lembro. Ele comprou o Super Homem. Eu lembro, cara, como se fosse agora. O Super-Homem era exatamente aquele tracinho do Tetris na horizontal. Boneco, era o Super-Homem. É muita imaginação, viu, mano? Eles ainda colocaram metade do quadrado pra esquerda vermelho e metade pra direita azul. É a capa, né? Mas era um traço, mas eu naquela época, caralho, que jogo massa! Era igualzinho, muito... né? Tô dizendo, igual. Mas era muito massa. Eu lembro que eu olhei pra caixa, era o Super Homem desenho. Olhei pra tela, era um traço. Mas, caralho, que jogo massa! Era muito... Mas será que, assim, se a gente parar pra pensar, pra avaliar os games, assim, será que naquela época, quando a gente era mais novo, na época do Atari, a gente via os games como quadrados que piscavam coloridos, aí depois a gente começou a ver os games como desenhos animados, entendeu? E agora a gente vê os games como 3D, né? Um lance 3D e tal. Eu vi um traço mais perfeito. Oh, foda, velho. Naquela época, velho, tava saindo jogo de qualquer coisa, mano. Era tipo um, sei lá, mano. Era quando saiu tudo, mano. Saiu tudo e tudo genéricozão os jogos. É porque assim, nessa época... É como se a gente imaginasse que o FIFA fosse mega, super, ultra saturado pra todos os jogos. Todos os jogos fossem o FIFA, né? Saísse 30 por ano, né? De cada tipo modalidade de jogo. Era tipo isso. Nessa época que tava acontecendo a crise, é o que acontece com qualquer coisa no mundo. Digamos, eu fiz um controle. Não tá vendendo muito bem. E eu sou uma empresa que eu tenho capital bom. E não, vou fazer outro controle, porque provavelmente esse venda. Vixe, não vendeu muito bem, eu vou fazer outro melhor. Aí cada vez que ele vai tentando, ele vai se quebrando. Geralmente é assim, igual na época da crise lá dos jogos dos arcades. Quanto mais jogos aparecia, menos a galera se interessava. E eles só botando jogos genéricos e colocando, e como o Joel mesmo disse, a Nintendo levantou, né? Mariozão das Trevas, Darkness Mario. Aí, até hoje. Mas o Mario, mano, ele só conseguiu levantar, porque foi assim, mano, o crash dos videogames realmente começou e chegou ao ponto máximo quando fizeram o jogo do ET, mano. Que era... O Felizão veio pra fundo esse mercado. Porque tem um cara... Fudei com tudo agora. Ele chegando assim, com o dedozão dele assim. Telefone, minha casa. É de telefone, minha casa. Ele chegando correndo assim com as patinhas. Isso aí dava uma camisa massa, viu? Mas esse bicho com dedão, eu fugi pro mercado, né? Maravilhosa ideia. E uma cor que eu nunca entendi do ET, mano. Ele era um ser que veio de outro planeta. Um ser, entre aspas, que tinha inteligência superior à nossa pra criar naves interestelares. E o cara era todo boca abertazão. ET, minha casa. O cara não sabia nem andar direito, velho. É Steven Spielberg. Ele era um bebê. Era um bebê achatado, né? Era foda, velho. Marronzinho. Essa história aí do ET é putaria, mano. Porque tem um cara aí, mano, Todd Fry. Que esse cara aí, ele foi programador-chefe da Atari, né, velho? Ele foi responsável, ficou responsável por fazer a adaptação do Pac-Man ali. Aí ele, não, mas tem que lançar. Aí tinha aquela taria, né? Tem que lançar logo, tá chegando o dia das crianças, não sei o quê. Aí pegaram, aí disseram, não, mano, faz aí, sei o que. Aí esse bicho fez umas adaptações zona, mano. E uns tempos absurdos, mano. Era tipo assim, ele tinha 3 meses pra fazer um jogo. Não, mas isso aí tem até hoje, infelizmente, essa frescura aí, essa besteira. Que eu acho que é uma das piores coisas que é pra se fazer em qualquer coisa. Em jogo, em filme, qualquer coisa. Por exemplo, esses novos jogos agora da nova geração. Tem prazo pra sair. O jogo sai uma bomba, cara. Cheio de bug, cheio de erro. Sim, mas aí tu quer que o cara faça o jogo... Não, mas sai quando der, né? E tal. É, exatamente. A parada. Por exemplo, o que é que você espera de um Final Fantasy? Perfeito, né? Não importa o tempo que... Você pensa assim, não importa, pode passar 2-3 anos. Sendo bom, venha. É, pois é. É isso aí. É assim. Aí o que foi que aconteceu na Nintendo? A Warner, ela pressionou o cara, mano. Aí quando... Não, tem que lançar um... O ET tá fazendo sucesso aí com o filme, tem que lançar um jogo ali. Aí esse bicho, não, mas beleza, o jogo a gente prepara aqui em 6 meses aqui, aí, ó, o doido, doido, mano. Tem que preparar até o Natal, mano. Tu é doido, né, mano? O cara, né? Não, aí... mano, 3 meses, eu queria pra ontem. Aí entregaram, mano, o prazozão, mano, de 6 semanas pro cara, mano. O cara só tinha 1 mês e 15 dias pra fazer o jogo, mano. Vai lá, faz aí, não sei o quê. Pelo poder gráfico da época, era bem mais fácil, claro, né? Porque a gente não pode dizer também que era bem mais fácil, porque naquela época, né, era pra eles era top, né? Era top o software lá dos jogos. Mas eu acho que daria problema, eu acho que é mesmo a mecânica do jogo e que a história já tem, né? Agora, é um filme. Agora o que a gente tá falando aqui, né, de, né, o cara teve 6 semanas pra poder deixar o jogo pronto, é deixar o jogo realmente pronto, mano. Não é só o cara programar, não. Eles tiveram 6 semanas pra fazer o jogo, design, produzir o jogo, empacotar e distribuir, mano. Aí é até isso mesmo. E é foda, né, mano? Até naquela época começou essa cultura de merda de lançar um filme e fazer um jogo merda do filme, né, mano? É. Ave Maria. Deus me livre. De novo, Dragon, né, Ball, mano? Longe de mim. Pelo amor de Deus. Vai ver um ET, né? Vou fuder todo mundo. Eu vou fuder aqui. Ai. Teve esse negócio do Crash, né, mano? Quebrou ali o mercado. Ninguém gostou do ET porque eles desenvolveram, mano, mais de 100 mil cópias, mano, mais do que eles conseguiam vender. Pra onde elas foram, Jorge? Aí teve essa história, né? A lenda clássica que enterraram os cascos de ET, né, mano? O ET ali, né? Até a empresa de pensar. Eu vi até uma reportagem, mano, que eles iam desenterrar pra reaproveitar o silício, né? Não? Tem as partes metálicas. Eu vi umas matérias, né, que tinham achado realmente os cartuchos de ET, né, mano? Alguma... Foi recente, foi ano passado ou foi esse ano que acharam os cartuchos. Taria, cara. Negada, a galera, os cartuchos. A galera tava vendendo essas merdas aí no eBay, mano. Relíquia o quê? Aí dentro, mano. Quem comprou uma porra dessa no eBay, mano? Não, mano, é relíquia, dizer que aí pra porra. Mano, ela apareceu do nada dizendo fiz um grande negócio. Bicho ainda, o cartucho ainda cheio de areia, mano. É isso, mano. Dentro? Mandar chegando, mano. Oi, galera, comprei uma porrada de cartucho do dedo. Do ET, ó. Do ET, vou vender tudo. São tudo relíquia, mas ninguém tem isso aqui. Manel se achando empresáriozão, né? Aí, mano, investimentozão e tal. Na hora que lava o carro, ele oferece, né? Achar. Negócio tão violento na época, mano, do Crash, mano, que um jogo ele custava mais ou menos em média $35. Mano. A galera passou a vender jogo de Atari, mano, $4, mano. Ixi, é bem. Aí isso. Sim, viu, mano? Eu queria que essa moda voltasse. Eu putaria, velho. Aí ficava dentro do meu orçamento, viu, mano? E aí em 83, mano, foi lançado no Japão o Nintendinho Famicom, né, mano? Family Computer ali. E ele chegou em 85 nos Estados Unidos, mano. E vendeu, mano, feito água, mano, esse bicho aí, mano. É doido, mano. A galera tava louca, mano, ali com o Nintendinho, mano. E aí que começou a fase da pirataria dos games. Pirataria entre aspas, né? Porque eles eram tipo representantes, né? Um deles mais conhecido era Gradient, né? Com o Phantosystem. Aqui no Brasil. Né? E o Turbo Game. Turbo Game. Turbo Game, eu não lembro de qual era a representante do Turbo Game, não. Eu tinha um Phantosystem. Vinha com a fita do Caça-Fantasma. É o novo dele. Eita, era massa demais, mano. É. Meu controle do Master System não funcionava pra esquerda. Aí eu jogava o Caça-Fantasma quando parava na rua lá em cima, não tinha como dobrar, eu ficava ali, só vendo o jogo. Assistindo. Aí eu ficava só assistindo o jogo. Acho que eu lembrei agora, mano, desse joguinho do Caça-Fantasma, mano. Era massa demais. Difícil. Era, mano, massa demais, velho. Ave Maria, a gente se contentava com tão pouco, né, mano? Hoje em dia vem um menino aí. Ah, esse gráfico aqui tá mó pai. É, ó. É, aí, fede. Aí, então. Aí, fede. We'll be right back. Pois é, o Nintendinho ele trouxe várias franquias que no futuro iam crescer e ficar gigantescas, né? E dentre elas ele trouxe um Mariano, dos mais famosos. Mariozão, né? Que abriu a porta para as outras várias franquias, né? Que não só é da Nintendo, como o próprio Mega Man, Joel. Mega Manzão começou no Nintendinho, mano. É verdade. É. Infelizmente começou e, né, hoje em dia parou, né? Parou nos consoles aí. A Nintendo tá trazendo de volta, hein? Olha aí. Tá e não tá, né? Tá e não tá. Mas não, é melhor do que não tá. Ele tá no Smash Bros. Mas é melhor do que não tá. Tá, tá. Homenagenzinha massa, mano, pro Mega Man. Que realmente a Capcom tá cagando, né? Mega Man hoje em dia, né? A Capcom botou, foi um. Deu uma entrevista recente dizendo que estão focando em novas franquias. Aí, meu chavo, Mega Man já tá lá no fundo do baú ali, o coitado. Mas falando em novas franquias, ele também trouxe uma franquia nova que eu não sei porque ela morreu. Né? Ela morreu no Super Nintendo, que eu não vi na nova geração. Vocês lembram do Battletoads? Do Nintendinho? Vai voltar, viu? Pra caralho, vai voltar? Vai. Ah, parece que a Rare, eles registraram, patentearam o nome aí, Battletoads aí. Parece que vem coisa aí, hein? Mas a Rare ainda existe, mano. Existe. Não tem o Killer Instinct no Xbox One? Aqueles caras que falam inglês, né? A Rare. O cara mal dava aqueles Hadouken no Street Fighter 2. Ah, é? E no Nintendinho também foi que veio o Bomberman também, né? O Bomberman começou no Nintendinho também. Bombermanzão. Começou no computador, mas fez sucesso no Nintendinho ali. Olha aí. Eu lembro que o primeiro Bomberman, a capa era um cara jogando bombas. Não, mas realmente era aqueles caras desarmando bomba, assim, velho. Tava jogando uma bomba daquelas pretas, Acme. Quem pensaria nisso, né, velho? Um cara com uma bomba pra um jogo Bomberman, né? A franquia massa ali começou ali também no Nintendinho foi o Metroidzão. Metroidzão. Até hoje eu gosto demais desse jogo, eu acho muito foda. Demais. Metroid é massa demais. Primeiro Metroid. Mas eu acho. Vocês já tentaram jogar, mano? Primeiro Metroid, velho? Já, eu já zerei. Eu não sei o que é isso. Do Nintendinho eu nunca zerei. Eu não sei o que diabo é isso no Metroid do Nintendinho, mano, que o cara entrava numa portazinha, né? Aí saía em outro canto parecido com o mesmo local que você saiu, você entrou. Repetiu isso umas 10 vezes, aí você entrava num local diferente. Aí, vixi, mano, já peguei. Meu Deus do céu. Era piratão Turbo Game, viu, então? Não, mas o Metroid eu acho que era complicado, porque eu joguei o Zero Mission, né? Zero Missions é o remake do Metroid 2 ali, do Nintendo. E esse bicho, mano, tem umas partes. É doido, eu acho. É, mano. Estão querendo estragar minha infância de novo, mano. Tem umas partes que eu acho que mexeram, tipo, no design, pra, por exemplo, você entra numa área, você tem que ficar preso nela até você descobrir aquele quebra-cabeça pra passar, né? É. No do Nintendinho, mano, não tinha essas travas, mano. Era uma parada zona absurda ali, pro cara descobrir o que tinha que fazer, mano. É, não, é porque ele não ensinava nada, né? Deixava lá o cenário aberto ali, você se virava pra passar, né? É, mas não tinha nada intuitivo, assim. Metroid do Nintendinho, mano, não tinha essa parada da história, não. Era só porrada, né? Era só o cara no planeta e você tinha que explorar ali. Tá aqui, mano. Deixa eu ler na internet. É o remake do Super Nintendo. Não. Tá aqui, mano. Do Super Metroid. Mentira. É o do Super Metroid, mano. Tá aqui. É mentira. E eu sabia que eu já joguei no Game Boy Advance, mano. Eu já joguei o Fusion e o Zero Mission. Zero Missions do. Mano. Tá confundido. Fala tudo. Será que eu tô ficando velho, doido? Se tu pegar, mano. O começo do Super Metroid, ele é o final do Metroid 2, né? E o final do Zero Missions, é o final do Metroid 2 também, mano. misterioso, né? Irei pesquisar. Mas Metroid ali eu acho massa demais, mano. Eu jogo. Todos os jogos que saem eu jogo, mano. É doido. Agora o Metroid eu acho uma desgraça muito grande, viu, mano? Esse negócio deles quererem fazer. Putaria demais. É, mano. Não, mas ficou massa. Sabe por quê, mano? Macho, os caras inventam um estilo de jogo que é totalmente revolucionário. É, mano. E é massa. Aí os caras, não, vamos deixar isso pra lá, vamos fazer aqui estilo Counter Strike, que é mais massa. O gênero que foi criado, mano, tem o nome do Metroid, mano. Metroidvania. É. Isso aí. Eles tentaram corrigir isso, né, com aquele Metroid Water M, que dá pra você jogar ou no 2D, né, 2D lateral, ou então em primeira pessoa, né. Alter M, eu achei escroto demais, que eu vi uma foto de divulgação, mano. A Samus dando tipo um mata-leão, mano, um alienígena lá, que é isso. Por exemplo, o cara pega o Zelda, né? Que é um clássico da Nintendo. E também começou no Nintendinho, né, mano? Os caras não mexem, mano. Os caras só, vamos dizer, é o mesmo jogo, todo Zelda. Só muda os puzzles, né? Que o cara faz e tal. Mas em suma é a mesma coisa. E tá aí, 50 anos dando certo e tal. Ninguém reclama. Aí logo o Metroid, os caras vão mexer, mano. Eu acho que a Nintendo, mano, ela é como se fosse uma Disney dos videogames. Japonesa. Porque eles criam franquias, mano, que os personagens ficam famosos demais, mas Mario ali, mano, Mario é conhecido demais, mas do mundo inteiro. Carisma, cativa demais. Pokémon ali, mano, como eu ouvi o Izinobre falando num vídeo dele, mano, o Pokémon, mano, é uma máquina de imprimir dinheiro da Nintendo, mano. Os caras lançam bicho esgota, não sei o quê. Não, e a Nintendo, ela não só iniciou os jogos dela pra fazer sucesso, não. Teve vários outros jogos, né? Dentre eles, teve um jogo que, falando assim pelo Neto, assim, que tentaram mudar e não ficou tão bom, mas no início ele fazia muito sucesso, que é a série Contra, Joel. Série Contra Zona começou no Nintendinho, velho. Podia jogar de dois e tal. Você jogava com dois Rambo, cumpai. Eu lembrei. Era muito foda. Com dois Rambo. É aquele estilo, né? Nos anos 80, o que é que pode ser melhor do que um Rambo? Os caras, dois Rambos, né? Dois Rambos. E todos os dois com a faixa azul vermelha na cabeça. Devia ter sido isso mesmo, a falta dos caras. Não duvido nada, não, viu? Eu me lembro até hoje, mas eu chegando na casa da minha avó, mano. Meu primo chegou lá. Ah, mano, olha aí. Aí ele tava com a fita do Contra, mano. Ele botou lá pra gente jogar, mas puta merda, mas cara, puta que pariu, mas muito massa, mas o cara é doido, mas jogozão foda demais, mano. Já era difícil pra caralho. Difícil, cacete, né? Mano. Difícil. Qualquer tiro morria, hein? Me lembro até hoje daquela fasezinha, mano, que esses bichos vão de frente assim, mano, os portão vão se abrindo. Xixi, mano, era revolucionário demais, mano, aquilo ali. É mesmo, ele mudava as câmeras, né, Joel? Tinha câmera de lado e tinha câmera de cima. O meu videogame ali, eu não tive um Nintendinho original, né? Eu tive um Top Gamezão ali, que era um genéricozão. Genéricozão do Nintendo, né, mano? Mercado brasileiro, né? Eu não comecei, infelizmente, era um Turbo Gamezão. Turbo Game, que tinha um controle parecido com o do Mega, né? É, invertido. Ali. Ao contrário, né? Era o controle invertido, né? E o do Fantocista, que era o meu, era o controle do Mega, com três botões, sendo que o terceiro era afundado, era o Start. Aí você jogava com dois botões. Jogava com paleta. Ah, mas eu me lembro desse videogame aí, só que eu achava uma parada muito escrota, que o C era tipo travado, né? Uma coisa assim. É, o C era afundado, em vez de C era o Start. Mas era afundado pra apertar lá dentro ou afundado de morto mesmo? Não, ele era afundado, era o design dele, era o design dele que era afundado do controle. Pensei que era aqueles negócios de apertar com reset, o palitinho. Não. Eu comecei com um Master Systemzão. E o meu primo que me deu, e dentro de uma bolsa de bebê. Ainda tem a lenda da bolsa de bebê. A bolsa aí, conta aí. Eu não tinha os videogames, né? Eu ia pra casa do meu primo direto pra casa desse meu primo. Era o ponte. E eu perturbava muito eles. Pivete, mano. E eles só jogando Master System, tinha o Nintendo. O nosso primo também tinha o Nintendo. Jogava o Tic Tac. Caralho, era muito massa. Batman, aí jogava Master System. Eu pedia pra ele me dar um videogame. Me dá. Ele me deu o Master System. Perturbei tanto que ele me deu dentro de uma bolsa de bebê que era altamente confortável, macia. Eu lembro até hoje. Guardava meu Master System dentro da bolsa e eu jogava meu Master. Jogava, joguei muito Papa Legos, o Caça Fantasma. Era muito massa. Pensei que dizer que tu jogava o Master deitado em cima da bolsa. Seria um conforto a mais, né? Mas eu não tive o Nintendo, quem teve foram eles. Eu tive o Master, aí eu peguei o Super e em diante. Não, eu não sei o que é que acontecia nessa época, mano. Não sei se era saudosismo ou se realmente existia uma magia na época. Eu digo que é a qualidade da água. Salobra. Os momentos de maior felicidade quando eu tive, mano, na minha infância ali, mano, na época dos videogames, mano, eles foram todos com os consoles da Nintendo, mano, se eu for parar pra pensar um pouquinho, mano, porque na época meu pai tinha comprado um Top Game, mano, acho, quando ele trouxe a caixa, mano, do bicho, mano, que tinha as figurinhas dos jogos atrás, mano, o cara ficava olhando, mano. É, o cara endoidava, viu? Puta que pariu. Pivete endoidava, mano. Aí ele abriu a caixa acima, ia tirando cada componente, mano. Tirava o controle, tirava a fonte, mano. Aí eu... Puta merda, mano. O cara... Acho que tu é doido, mano. Era um negócio muito foda, mano. O cara ficava com o coração apertado, mano. Cara, não, mano, liga logo. Um ritual, né? Liga logo, mano, cara. Acho que agora tu é doido, mano. Quando ele trouxe o Super Nintendo, mano. Puta que meu amigo, mano. Que eu cheguei em casa, tava a caixa zona do bicho assim em cima da cama. E a caixa do Super Nintendo era lindíssima, mano. É, era muito bonita. Meu amigo, mano. O cara olhava aquela caixa e o cara endoidava, mano. É mesmo. É doido, mano. É doido, era massa demais. O design da caixa era muito massa. É. Mas vocês conseguiram comprar o Super Nintendo assim que ele saiu? Ou vocês ficaram um tempão assim em locadora? Pra depois de um tempão comprar o Não, isso é massa que o João conta na história. O cara pensa que foi, sei lá, na década de 90, né? Mas isso aí foi em 2005, né? Putaria. Comprando pelo Mercado Livre, né? Caramba. Os correios entregando e deixaram em cima da cama. É, o cara disse, não, foi muito bom. Foi tão massa que eu até postei aqui no meu Instagram e tal. Uma caixa é mais cara, né? Putaria. Porque eu, galera, não dava pra... A minha família não tinha grana pra comprar, não, Super Nintendo e... Era a jogada alocada. A locadora salvou muita vida do Liseira, viu, mano? Ligado? Deixar de merendar pra ir jogar, mano. É foda. Na época eu era bem magrinho. É, quando... Mas eu me lembro, o vício era tão grande que eu me lembro que o meu pai, ele sempre comprava revistas em quadrinho, né? Aí eu lia, aí eu guardava. Aí eu consegui guardar, né? No caso, eu consegui fazer uma coleção de mais de 200 revistas, mano. Aí eu. Mano, o verme era tão grande que eu vendia por 50 centavos cada uma pra pagar uma hora, mas de videogame que era 50 centavos naquela época. Meu é pai... foda. Acabei com a minha coleção. Não, meu pai, quando descobriu, ficou pé da vida. Pô, as revistas que eu te dei, o pai tá jogando videogame. Se eu não compro um Super Nintendo pra mim. Intimidando, né? Acho um jogão ali que eu achei muito massa quando eu joguei ali no Nintendinho, mano. Que esse bicho aí, mano, foi o Crysis da época, mano. top dos gráficos. Nice graphics! O Super Mario Bros 3, mano. Que tinha. Era massa, mano. Era aquele que vinha com mapinha, mano. Vixe, meu irmão. Ah, sim, era muito massa. Cara, vixe, meu irmão. Jogozão foda. Mas antes dele, a gente já se divertia muito com o Super Mario 2 também, né? Que você podia jogar com todos os personagens. Jogar o Rabanete, né? É, jogar o Rabanete. Esse jogo que era puta. Cara famoso, mano. Castlevania ali, Nintendinho. Vixe, Maria. Agora saiu no Super Nintendo o clássico. Apesar de ter Final Fantasy, né? No Super Nintendo também, que teve uma maior confusão: 3 com 2, 4 com 5. Ah, o Final Fantasy também é do Nintendinho, né? Final Fantasy 1, 2 e 3. É, e depois o Super Nintendo ficou com 3, 0, 6, enfim. Aí o clássico do clássico da mesma empresa, que eu, pra mim é um dos melhores jogos da minha vida, é o Chrono Trigger. Bicho, eu me lembro até hoje, mano, que o Neto comprou esse cartucho aí, mano. O cara endoidou, mano. Chrono Trigger ali, mano. Era foda demais, mano. Tinha pra onde correr, não, mano. Tinha a caixa na locadora, tinha um plástico que cobria o chipzinho embaixo. Que encaixava. Era. Como é, mano? Tinha a fita plástico normal, né? O plástico duro. E um plásticozinho tipo silicone que cobria os conectores embaixo pra não pegar poeira. Sério? Eu tinha essa parada aí também. Pois é, era muito... Eita porra. Mas se você prestar na atenção, época era carão, mas cartucho, eu me lembro que na época era tipo, o cara comprava jogo do Super Nintendo de R$20. O mais caro que eu tinha visto até então era o Zelda, que na época era R$40, R$50. O Chrono Tiger eu comprei no preço por R$100, velho. Caralho, assaltaram o Sendo que com R$100, eu acho que na época o cara conseguia comprar até um Game Boy. Não, chegou o Neto. Ei, tem Chrono Trigger. O menino tá interessado, vamos aumentar aí. E o cara podia até usar a justificativa. Mas esse jogo aqui, meu filho, você vai jogar sua vida inteira ele. Esse jogo tem mais de 100 horas. Vixe, o cara realmente vale a pena investir. Tá aí, o Chrono Trigger, mas ainda assim valeria a pena se o cara fosse parar a pensar na época. Porque pro que o cara tinha de opções na época, mano, o Chrono Trigger seguramente o cara jogaria um ano inteiro e não enjoava, mano. Muito massa o jogo. É incrível demais aquele jogo. Eu me lembro, mano, que na época, meu irmão, que jogo é esse, mano? Os gráficos são fenomenal, mano. Tá assim, é doido, mano. O Frogzão, a Massa Mune abrindo a rocha ali. Depois eles fizeram, entre aspas, né? Bem bastante aspas mesmo, um remake pro Play 1, só com as cenas de anime. Caralho, aquela cena do Frog rachando a pedra ao meio. Ela madro, caralho. Eu vou sair do cat. Abriu uma memória, né, agora. Nintendo, ele, eu acho que ele potencializou, mano, essas franquias tudinhas, né? Porque a maioria dos jogos que saíram pro Nintendinho e foram pro Super Nintendo foram melhorados 1000%. É verdade. Super Metroid, mas que jogo era aquele, mano? Jogo incrível, Metroid Super Nintendo. Agora, eu acho que deve ter sido muito mais massa, mano, pra quem veio da geração Nintendinho, sabia? Porque assim, eu pelo menos... Eu não peguei a geração Nintendinho esses clássicos. Eu vi um outro jogo do Nintendinho, mas eu já peguei do Master System, Mega Super Nintendo. Mas sei lá, eu imagino assim, mano, o cara que de repente jogou o Metroid do Super Nintendo. Esse indivíduo, mano, que pegou o Super Metroid a primeira vez pra jogar, o cara deve ter... Doidado. Aquela parada de vomitar arco-íris. Cara, meu irmão, mano, o cara é doidando, né, mano? Mas sendo bem sincero com vocês, eu não tive coragem de jogar o Super Nintendo logo no início, porque eu ficava com vergonha da galera perceber que eu não sabia jogar com controle de 6 botões, mano. Eu tinha saído do Phantom System, que usava 2 botões, aí depois eu fui pro Mega Drive, que usava 3 botões, e chega o Super Nintendo com 6 botões. Cara, eu não sabia, eu ficava voando, velho. Eu, caralho, mas se for jogar esse controle aí, negada vai me zoar aqui na locadora, que eu ficava só bilando, entendeu? Vendo a negada jogando, porque eu ficava com vergonha, mano. Não. De pegar o controle, e era botão demais, mano. Aí o cara fez um de caixa de fósforo, né, em casa e tal, pra treinar. Ficar treinando. Mas portaria, velho. Porque uma coisa que eu fiquei puto, velho, ali, esse negócio de não saber jogar, véio, uma coisa que eu ficava puto, velho, porque eu não sabia voar com o Mario, mano, no Mario World, velho. Eu consegui, no começo, né? No começo ali. Aí o cara que sabia voar, né? Filha da puta, como é que faz, mano? Digo não. Ah, digo. Você tiver dificuldade pra usar o L e o R, assim, no começo? Não. Não, foi de boa. Eu acho que é porque, mano, o controle, ele foi. O design do controle foi feito pro cara botar os indicadores no RL, mano. Eu tive dificuldade, principalmente no Mortal Kombat 1, quando começou a sair, né? Saiu no Super Nintendo. E pra defender, ao contrário do Street Fighter, que era pra trás, você tinha que segurar o L. O L era o R. Aí Mortal Kombat, mano, acho que é difícil até hoje, mano. O cara defender, mano. Até hoje eu não consigo defender. Volta no online aí pra tu ver se não eu se só, pode. Só usar a defesa pra fazer o Fatality. Olha aí. Exatamente. Xi, meu irmão. Na época ali que veio o Mortal Kombat 2, mano, no Super Nintendo, mano. O pior que teve uma época que o Mortal Kombat reinava, né, mano? Era o tipo, sei lá, o top dos top, o pessoal acompanhando, expectativa. Mas eu me lembro ainda hoje, mano. Quando saiu na revista, mano, que o Jax ia vir com os braços de ferro, mano. Os caras endoidando. Os caras endoidaram, mano. Endoidando sozinho, né? Porque o cara tava com a revista lá em casa. E o pessoal especulando, meu irmão, mano, como é que vai ser o Fatality desse bicho? Ele tem braços de aço, mano. Meu amor. E o pessoal também comparava o Manel com o Baraka. É, tinha aquela galera que era do grupo Mortal Kombat, que achava o jogo fodão, e a galera que era do Street Fighter. Porque, bicho, eu era da galera do Mortal Kombat, bicho. Pra mim era o melhor jogo de luta feito até aquela época, né? Até hoje é putaria. É o Ford BF de hoje. Não, mas se a gente for comparar o Mortal Kombat 9 com o Street Fighter 4, qual é o melhor? Mortal Kombat 9, na minha opinião. Até hoje eu sou da galera do Mortal Kombat, mano. Os dois são foda, né? Realmente Mortal Kombat, assim, É melhor. Admita, bala, é melhor, mas... Eu acho o Super Metroid, eu me lembro de ter ficado impressionado demais, mano, com o gráfico, mano. Porque era foda, mano. E esses bichos tinham um cuidado muito grande, mano, pra quando eles iam fazer um jogo, mano. Primeiro problema que tinha no Super Metroid é o design do personagem. A Samus, né, ele tem a armadurazinha, tem a armazinha no braço e tudo. Na hora que os caras fossem fazer o sprite, a arma do braço direito dela, quando ela virasse, ia ficar pro... Tinha aquele problema, né? Virava pro esquerdo. De trocar de braço, né, meu? É um espelho, né? É. Aí eles não podiam fazer isso aí, né? Aí eles fizeram sprites pra esquerda e sprites diferentes pra direita, mano. Exatamente. E ainda na transição, quando virava do lado pro outro, ela aparecia de frente virando. É. Ixi, mano, era foda, mano. Achava foda porque o bonequinho, mano, o cara deixava ele parado, ele ficava respirando, mano, assim, mano. Ixi, mesmo. O pulmão. Isso aí é uma revolução grande. Era muito cara bem feito. Porque hoje em dia os personagens são quase humanos, mano. Mas na época isso aí dava uma humanização no personagem absurda, mano. Na época que saiu o Play 2, eu queixo que eu dei pra minha mãe. Mãe, os caras do jogo, eles suam, mãe. Compra esse videogame pra mim. Eles suam. É, minha mãe, que diabo é isso? Eles suam. Qual era o melhor jogo de corrida do Super Nintendo? Top Gear ou F-Zero? Aliás, tem o menino, mano, Rock'n'Rollzão. Vixe, meu irmão, Rock'n'Roll Race era o melhor, mano. Não, pera aí, F-Zero é putaria. É legal, mas não é isso? Não, é porque eu não tinha pensado no Rock'n'Roll, mano. Se tu dissesse pelo menos aquele jogo do Nigel Mansell, F-Zero. Aí John Bunce, meu irmão. E aquele Bike Meisters from Mars, né? Ele tem... Rock'n'Roll Racing é o melhor jogo de corrida do Super Nintendo. Eu tenho uma adenda a fazer isso aí. A história. Eu tenho uma observação a fazer no Top Gear. Vocês sabiam que o Top Gear é famoso só aqui no Brasil? Ixi. É sim. Porque... Tá dizendo isso só que uma banda de forró gravou, né? Por isso, cara, um louco aqui gravou Mortal Kombat aqui, ou Street Fighter, um tal de pop do Street. Aí dentro, a música é Hadouken faz o Ken, Hadouken faz Ryu. Eu vou apresentar o Guile Dan da Lek Fu. Não, mano. Eu tô dinheiro, bala. funk é ostentação. Faltou só o... Mas é só aqui no Brasil mesmo, sabe, o Top Gear. E eu acho o Top Gear foda. Eu ficaria em dúvida no Rock ou no Top Gear. É, Rock. Falando em Top Gear, qual era o melhor? O 1, o 2 ou o 3? O 1. O 1, mano. E isso eu tenho certeza. Ele tem as músicas mais clássicas, mano, de todos. É, eu sou da galera do contra. O meu favorito era o 3. Eu adorava pular por cima dos carros, teletransportar. 3? Eu achava foda. 3? Deixa Top Gear 3000. 3000, 3000. Top Gear 3000. Esse negócio de pular é pro Manel, mano. Chapaia, aquele jogo ali, velho. Eu não achava ruim, não, mano. Mas porque, macho, ó, pra mim o Top Gear, mano, tem a cara de sábado de manhã, mano. É. O cara que tá sempre todo dia pra escola e tal. O cara, macho, tá, tu disse tudo, né? O cara ia de segunda a sexta no colégio de manhã. Aí, beleza, assim, no final de semana eu não jogava, né? Minha mãe, não, só no final de semana. Chegava sábado, cara, eu alugava sexta fita na locadora. E a minha locadora era assim: alugava sexta e entregava segunda. Aí tinha outras pessoas que era sábado e entregava segunda. Na minha era sexta e segunda. Eu alugava uma fita sexta, chegava sábado de manhã, era, ó, era só o Super Nintendozão. Era massa demais, mas era uma época. O cara abria a jogatina do sábado com Top Gearzão, mano. É por isso que aquela músicazinha do forró fez sucesso, mano. O cara vai pro forró no sábado, né? Até sexta-feira de manhã, o cara já relaciona, né? Já volta bêbado. Subconsciente, né? Acho o jogozão que vinha com o videogame, mano. Super Mario World, mano. Não. Acho que é um dos jogos mais bonitos ali até hoje, viu, mano? Mas pera aí, o jogo é incrível, mas eu tenho uma observação a fazer. Vixe. A Nintendo ainda coloca assim, um dos jogos mais vendidos no Super Nintendo. Não vinha com a porra do videogame, não? Não, mas tinha Marte, versões, né? mas tinha versões dele com F-Zero, o Super Nintendo. Tinha versões também com F-Zero. Acho que eu nunca vi um Super Nintendo na versão do F-Zero, viu, mano? Acho que eu tô sabendo agora porque o Samuel tá dizendo aí. É a segunda vez que o Samuel fala de F-Zero, ele tinha um F-Zero. Não, eu achava legal o F-Zero, cara, eu gostava. Acho que é porque eu gosto de lance futurístico, eu gostava do lance futurístico aí. Por isso que eu gosto também muito de Rock'n'Roll Race, né, também. Mario é futurista, mano, Mario. Super Mario World, mano, quando eu vi a primeira vez, mano, jogozão lindíssimo. Acho colorido só uma porra, mano, acho um bicho, mano, bonito, mano. Lindo, é. Um cara vê aquela aberturazinha, mano, dele na floresta ali, tu é doido, mano. Eu sei que não é a mesma coisa, mas eles pegaram o Mario do Super, né? Botaram no Game Boy Advance, no futuro, portátil, na época era o Game Boy comum. Aí eles pegaram o Mario do Super Nintendo, colocaram no Game Boy Advance, colocaram as falas pro Mario, cara. Ele pegava o cogumelo, essas baixa, olha na internet, é muito, muito massa. O jogo já é o mesmo jogo com as vozes do Mario. Mario, quando ele morre, ele fala alguma coisa, não sei o que é que ele diz. Quando ele pega o cogumelo, quando ele passa de fase, é muito massa. Eu baixei eu tinha uma fitinha no Game Boy Advance, aí eu tinha um cabo que botava as runs na fita. Tá doido, eu joguei muito. Uma coisa que eu critico, mano. Eu fui atrás de comprar um Nintendo 3DS. Olhando assim, eu já bem isso, mano. O Nintendo 3DS não vem com o Mario, não, mano. Porque a Nintendo, ela na época, mano, do Super Nintendo, do Nintendinho, tinha essa cultura do videogame vir com um cartucho, né? De presente ali pro cara ali. O cara não ficar sem jogar. O cara não ficar sem jogar nada, né, velho? Não, toma aí o Mariozão World ali. Aí já veio com o jogozão fodão, né, mano? É. Aí hoje em dia, mano, o cara compra um videogame e não vem cartucho, não vem nada, velho. Mal vem um controle, né? Só vem um controle ali. Aí o cara já aí eu perguntei até pro Samuel: ei, Samuel, o Nintendo 3DS não vem com o Mario, não, mano? Aí, não, tu é doido, né? O cara tem que comprar, mano, o Mario. É, eu comprei o Mario 3D Land por fora. É, né? Caramba, fora do console. Puta que pariu, velho. Porra, e hoje? Cara, se for ver, é lasqueira mesmo, né? Porque isso era um dos diferenciais grandes da Nintendo, né? É. Você comprava e já saía jogando, né? Mas uma coisa legal também que a gente pode falar do Super Nintendo, porque a gente pode dizer também que ele foi praticamente o console dos RPGs, né? Que veio muito RPG pra ele bacana, né? Como Breath of Fire 1, o 2. Eu me lembro ali que o Neto, mano, ele comprou uma porrada de RPG, mano, na época do Super Nintendo. Pois é. O Super Nintendo tinha bom. Eu só não daria esse título porque. PS1, né, mano? O PS1 matou a pau em termos de RPG. Aí eu também fudendo, seria, né? Sacanagem. É. Que era putaria. Mas realmente PS1. Ele tinha jogos excepcionais. Matar cachorro no grito, né? É, O PS1 veio matando a pau nos RPG, mano. Era Breath of Fire 3 ali, Xenogears, Final Fantasy. Como diz o Neto aí, a galera vermo jogando japonês, né? Tem até franquias do Super Nintendo que começou nele e morreu nele, mas eram muito boas. Eu tava até comentando com o Joel que o Neto até jogou muito esse jogo e eu adorava também, que era o Legend of Gaia. Tu lembra? É, lembro do Neto ter pegado esse jogo aí. Tinha um Legend of Mana também, não tinha, não? Tinha. Era bem feito também, mas era tipo... Tinha um Lufia também, tinha? Lufia? Tinha. É o Castle of Lufia, né? Se não me engano. Castle of Illusion, né? Tinha um jogo de RPG, mano, que eu sempre quis pegar, mano, mas eu nunca achei encanto nenhum, mano. Que era da Guerreiras Espírita. Mágicas de Reia. Ei, era massa. Então ele legendado em português. A Square, né? O cara viu o logo da Square, meu. Pronto, pode é comprar. Qualidade, é garantia de pode qualidade. Pode comprar que é bom, né? É. Aí. E falando também em jogos de luta, né? É. O Super Nintendo trouxe um jogo que praticamente ele conquistou na primeira jogada, que foi o jogo do Yu Hakusho, mano. Pra Super Nintendo. Aquele jogo é muito massa. Que todo mundo que pensava que era o Cavaleiro do Zodíaco, porque o jogo chegou antes do anime aqui no Brasil, mano. Não, lembro que a negada comercializava como sendo um Art of Fire. O César. O César, né, dizendo ali, o Yusuke na versão do Demônio, né, tá aí, mano, o Robert, o bicho sem camisa e tal. Eu pensava que era o Shiryu, mano. É um jogo que eu sempre quis jogar, mano, que é da Square, mano. É o Bahamut Lagoon, mano. Jogozão. E RPG bem feito, puro, viu? Uma porra, mano, bicho, mano. Muito bem feito, muito bem feito. E era um jogo só do Bahamut, mano. Joga aí, mano. É doido, mano. Bem... Se eu não me engano, tem um Lagoon 2 no Game Boy Advance, fela. E tem. Se eu não me engano, tem. E aquela parceria que a foda que a Capcom fez com a Disney, mano, na época do Super Nintendo. Ah, muito massa. Os Mickeyzão das trevas. Só saiu o jogo foda, mano. A Capcom na época do Super Nintendo, mano, era a empresa, mano, também, mano. É, muitas você empresas. Você já acaba outras empresas dando fudido, né? O cara todo receoso, né? Não, mano, o cara foi de Capcom. Assim. É, o cara já foi empresa boa, né? Hoje em dia. É cap, aí falta o resto, é DLC. Pra ver o nome da empresa, o cara tem que comprar um DLC. Putaria, mas os jogos eram muito foda demais, mas aquele do Aladdin, aquele do Mickey, mano, do Magical Quest, mano, que tem o 2. O 2 é o que tem o Mickey e a Minnie, né? Que eles trocam a roupinha ali. Tem a versão do cavalo ali e tal. O 3 é ele com o Pat Donald. É o melhor, mas esse aí é massa. Trocar a roupa pra todo mundo sem pegar a versão mais zoada da roupa, mano. Era foda. Mano, era massa, velho. É doido, mas era foda, mano. E o 64, teve... 64zão ali. Ninguém falou. É. 64 jogou. Eu morro de vontade de ter, ó, mano. Porque na época eu só tinha na locadora e ele era concorrente do PlayStation, né? E na época eu optei pelo PlayStation. Só o Yuji, né? Entrando na conta da gravação. Eu ia falar isso aí, né? Da 1 é 2 é 3 e já! PlayStation! O Joel me ajudou. Realmente o 64 eu não tive não ali, porque eu tava jogando o playzão ali do mal. É, o 64 eu acho que eu só joguei 3 jogos. Foi o Mario 64, o Zelda, né, o Ocarina of Time, e por último o jogo mais jogado do 64 até hoje que eu joguei, que foi o 007 GoldenEye. Eu acho que todo mundo jogou, né, esse jogo aí, né? Puta que pariu, o GoldenEye era... Uma revolução demais, mano. Se me perguntasse qual... É doido, mano. Viu, se me perguntasse qual era o jogo do Nintendo 64, eu só tinha como dizer esses três jogos aí. Assim, eu acho o 64 um videogame muito, muito bom. O problema do 64 foi a própria Nintendo, na minha opinião. Porque ela, se eu não me engano, tinha uma matéria antiga que muitas empresas, por exemplo, a Capcom ela não fez praticamente nenhum jogo pro 64. Porque parece que a Capcom, ela tava querendo fazer um Mega Man pro 64. Aí depois de muitos anos que fez um Mega Man Legends, depois de muitos e muitos anos, não fez nenhum Street Fighter, não fez nada praticamente. Ah, parece que a Nintendo teve uma pequena briga com a Capcom no começo. Foi, no 64. Aí eles... Aí com a Capcom, né, empresa, toda empresa é assim, não é só Capcom não, quis visar o dinheiro também, fez essa parceria com a Nintendo pra lançar o Mega Man no final e outro jogo, dois, três jogos. Não teve nenhum Street Fighter, não teve nenhum jogo de RPG bom mesmo, se não me engano, teve só o Tachos Ogre. Ocarina of Time. Agora, Ocarina é um jogo incrível, pra mim é perfeito o jogo. O jogo é foda. O Mario também. Aí teve o Goemon também, não sei se vocês jogaram. Muito bom também. Jogo de aventura, ação. Isso aí é teve coisa, o 007. Agora, então, pronto. Aí uma coisa interessante que a Nintendo consegue fazer muito bem, mano. Ela consegue, mano, usar os recursos do seu próprio videogame muito bem, mas... Exatamente. Acho que praticamente todos os jogos que ela faz, mano, pro console dela, mano, são bons, mano. Os Zeldas, o Mario, os Metroids. Quando ela licencia, né? Tu quer dizer? Ah, os jogos dela mesmo. O Zelda, Mario, Metroid. Uh-huh. Né? Ela consegue usar os recursos do... Porque tinha muitos jogos ali no Super Nintendo que não usava todos os botões, né? Do videogame ali, do controle. Uh-huh. Já o Metroid usava tudo. Todos os recursos do controle. E ainda faltava, né? Quando o Joel falou de não usar todos os botões, eu lembrei do Mané. Que só tinha um B e o A. Eu pulo aqui, eu pulo, só pulo. Aí o cara usava tudo, mano. O Metroid ali, no Zelda, o cara usa todos os botões também, no Mario. É foda, mano. Agora realmente eu me lembro de poucos jogos ali do 64, mano. Eu só me lembro, mano, o 007 que eu joguei, que são uma porra. Tinha um vizinho meu aqui que tinha um, cara direto na casa desse bicho, mano, né? Jogar 007, não sei o quê. Aí ele descobriu a malaca de pegar a arma de ouro, mano. O oito. Aí ele me matando ali com um tiro, diabo é isso, mano. Eu dava metralhada. Não dizia nada, né? O filho de uma égua. Eu metralhava ele. Eu sou bonzão, né? Metralhava ele dava só um, matava. Não, porque eu só acerto na cabeça. Ele disse: videogame é meu. Pivete chato. Agora, uma coisa que eu acho que o 64 vacilou muito. O videogame é meu. 64 vacilou muito. Em passados anos eles não estavam nem aí. A Nintendo tava nem aí. Saiu em 96. Aí teve até 2001. Se eu não me engano, teve jogo até 2001. Ixi, Maria. Foi. Teve até jogo até 2001. Então, o videogame, ele tem mais ou menos, o videogame tem vida útil na época, até mais ou menos o final da época Play 2, GameCube e Xbox. Todos os videogames, se você parar pra pensar, é só ver, tem 6 anos de vida. O Super Nintendo começou em 90, terminou em 96. O outro falou em negócio de vida útil, eu me lembro que a Nintendo é o rei desse negócio de criar consoles pra durar, mano. Até doido, Super Nintendo ali é... Isso é imortal, mano, o videogame. É hoje, né? Nunca morre, mano, o videogame ali. Se você tiver um Super Nintendo cinza, guarde a chave, né? É doido. Aqueles amarelosão. Não, bicho não quebra não, mano, o videogame da Nintendo. O cara com o Super Nintendozão todo amarelo, né? É? É meu. Lembro que, mano, quando eu vi na revista, eu fiquei muito doido pra comprar, mano. O Game Boy, mano. Game Boyzão Color ali. É doido, mano. Quando lançou. Quando lançou o Pokémon, mano. Pokémon Fire Red, mano. É doido, mano. Fire Red foi no Game Boy Advance, mano. Aliás, Fire Red não, o Red e o Blue, né, mano? É, mano. Tem que ver que o jogo ele é um pouco defasado, mano. Nas histórias, então. O meu primo, mano, Jack Chan Jr., comprou um Game Boy Color, mano, com Pokémon Red, mano. Toda vez que tu fala Jack Chan Jr., dá vontade de rir, mano. Não sei porquê. O bicho era engraçado, velho. Ele imitava ali o Jim em versão Star Wars. Aí dentro. Eu me lembro a primeira. Isso daí é um clássico. Eu me lembro a primeira vez que ele fez isso aí, mas eu ri demais. Mano. Eu puta. Porque o Jim, mano, era um amigo nosso, né? Um colega nosso, mano, que a gente conversava era muito com ele. Mano. É. O Jackson Jr. fez a versão Star Wars, mano, dele, velho. Ficou genial, mano. Foi assim, mano. Puta merda, mano. Já é assim mesmo, mano. Eu putaria demais, mano. Pena que não dá pra fazer por áudio, né, meu cara? Pena que ele não tentou a carreira no stand-up comedy, né? Aí quando ele comprou, mano, o Pokémon, mano, meu irmão, mas puta que pariu, mano. O cara tem que ter. O cara pode jogar em qualquer canto, mano, o jogo, mano. Era, essa ideia era muito massa. É, mas isso aí pra mim nunca. Acho que nunca funcionou bem, porque. Cara, pelo menos o Brasil coitado. Sempre foi. Né? Os vetinhos sauna. Porque nunca foi uma parada muito aconselhável, sei lá, você levar esse bicho pro colégio. Se bem que pro colégio o pessoal até levava, né? E tal. É. Mas, sei lá, pra você sair assim, ah, vou lá no Manel, vou levar aqui meu Game Boy, o cara ficava todo receoso, né? Tijolão. O Isaías vai estar por lá, né? E tal, não sei o quê. E pelo menos pra mim, quando eu tive Game Boy, acabei jogando muito, ele foi em casa mesmo. Eu saí, e o GameCube? Alguém aqui já teve GameCube? Eu não sei, tive. Nem o que é isso? Eu não tive, mas eu acho um videogame muito bom. Não, mas é. Eu acho que foi um dos maiores fracassos, acho que foi esse bicho aí, mano. Foi não? Ah, mas é porque o Play 2 aí fudendo tudo, né, mano? É porque assim, ó, aí o Nintendo, o Super Nintendo, o 64. Aí foi, subiu. Aí o 64 começou um pouco a descer, querendo ou não, porque o 64 Play 1 dominou. A parada, né, da Nintendo, mano, que ela errou foi o negócio da mídia, mano. Que ela não trocou logo de mídia pro CD, mano, no 64, mano. É, mas também tem isso também, né? É, mano. Aí eles não... disseram, não, é porque a gente quis fazer fita, porque pra não piratear. Olha o queixo aí, meu pai. Aqueles ganchos, aqueles ganchos aí de ferro debaixo das fitas, que as fitas. As fitas piratas, vão arrancar os ganchos com tudo. Eu estaria nessa época, as fitas piratas não salvava, né, mano? Que deixava a cara puta ali. Isso a Nintendo pensava porque ela não conhecia os métodos de pirateação brasileiros, né? Como se mudar a mídia fosse resolver o problema, né? É, realmente o brasileiro ali é foda, viu? Esse negócio de pirateação, né? Mas uma coisa que eu achei que eu tinha começado, eu lembrei agora de novo. É que o 64 vacilou numa coisa. Muitos anos ele ficou vivo. Mas aquele controle dele ali, diabo é aquele controle. Não, não é isso. É o controle dele, é legal, é massa. É, não, mas não, é uma controle, coisa paia, uma. Era muito ruim, mano. Controle de pé de galinha. Controle de pé de galinha. O quê, mas vocês estão cuspindo no prato que comeu? Eu não comi do 64, não, mano. É doido. O meu PS1. Falou, até que periféricos gostosos. É o quê, mano? O analógico do 64, quanto mais você usava, mais mole ficava. Parecia controle de velho. Exatamente. Mas era ridículo, cara. Mas eu tinha um controle. Na época que eu fiz aniversário, minha mãe me deu uma grana. Aí eu comprei um controle. Histórias balísticas. O cara já tá rindo, né? Cara, eu acho massa essas gírias do bala das antigas, né? Eu peguei uma grana e tal. Os gambés, né? Vixe, meu. Aí eu fui com um amigo meu lá no norte, no Iguatemi, no shopping, né? Fui no shopping. Aí tinha um controlezão lá do 64, totalmente diferente. Eu vi esse controle massa. Aí quanto é que é? Na época era R$60. Aí eu comprei. O analógico ele era meio diferente, um pouco mais pra cima, e ele era um pouco mais robusto, os botões e tudo. Uma coisa que ele tinha, que eu comprei, que era foda demais, eu não sabia. Eu usava. Joguei muito Zelda, muito Mario 64, muito Mario Party, muito Super Smash Bros. E não ficava mole a alavanca. Não ficava. Ixi, todo mundo queria comprar o meu controle. Versão Viagra. Era Super Pad Pro 64, o nome dele, azul. Era, como é que é, edição personalizada Kid Bengala. Era o teu. Não, mas era perfeito o controle, perfeito. Aí eu fui ficando velho, aí um amigo meu foi comprou o 64, mas depois de muito tempo. Era preto aí. O controle, é? Era azul. É, só que o cabo da alavanca era meio arroxeado, né? Cara, assim... Era azul, o Z era vermelho. Eita. Era muito massa quando... E o GameCube fez o mesmo erro. Você usa analógica. Mas do GameCube, eu me lembro é o Jim, mano. O Jim ali na época do game do PlayStation, ele tinha raiva. Não sei porque que ele tinha raiva, mano, do PlayStation. Porque isso era uma marca registrada do Jim, não era não, mano? É. Ele ligou lá pro Bom Dia e Companhia e ganhou um Max Steel, né? Eu devia ter tava com raiva também do Yuji, né? Mas ele ficava puto, mano. Ele, na época do Play 2, todo mundo queria ter um Play 2, sei o que, né? Jogos fodas no Play 2, mano. Puta que pariu. Aí ele comprou um GameCube e ele sempre fazia um marketingzão doido, mano. Era o hipster, né? O cara ia na casa do Jim, mano. O cara saía doido, mano, pra comprar um GameCube. Mano. Ele fazia um marketing muito violento, mano. Pronto, mano. O Bala falou tudo. O Jim era um hipster antes de existirem os hipsters. Exatamente. Porque não existe o conceito ainda na época. Mas se existisse, era isso aí mesmo. É, ele dizendo: ah, mas olha aqui esse Metal Gear. Olha aqui esse Resident Evil Zero ali. Não, o cara... mas era Resident Evil Zero do GameCube. O remake do 1 era incrível. É. Foda mesmo. Muito... Eu também só tinha esses dois, né? Pronto. O cara ia pro Play 2, mano, jogava o Zone of the Enders, não sei o que, o Metal Gear. Eu já vi alguns vídeos comparativos do Resident Evil 4 do GameCube e do Play 2. Qual e eu digo porque são fatos. Eu vi no vídeo e as pessoas comprovaram. O do GameCube é melhor. E... tem uma cena, por exemplo, que tem uma tipo um buraco onde fica saindo um fogo no Resident Evil 4. É meio assim mal feito no Play 2. No GameCube é muito bem feito, fala. Tem até a sombra do Leon. Eles fizeram a sombra, não colocaram a sombra, não botaram nada no Play 2. Xiii. Era muito, muito. A diferença é visível. O cara falar, né, do Play 2 é porque é trouxa. É Yuji. O Wii ali, ele veio com uma proposta diferente, né, mano? Nintendo ali. Aí tu é doido, mano. O Wii revolucionou. Pronto, o Wii foi outra parada que o. Aí sim, né? A gente já tava vivendo na época, mano. Foi uma parada tão louca, mano, que o Silvio Santos fazia propaganda de graça do Wii, mano. Mentira. Aonde? Acho que ele fez. Era, mano, o Silvio Santos no programa dele toda vez dizia: não, mano, comprei um videogame agora que eu jogo golfe na minha sala. Oi, pra que melhor? Não sei. Foi o quê. Não, mas... Oi, mano. Maria. Até um tempo desse, mano, o Silvio Santos dizia que fazia yoga no Nintendo Wii, mano. Estaria. Estica essa baladeira. Porque nessa época aí, mano, do Nintendo Wii. Porque... cara, que numa boa e tal. A Nintendo, ela vacilou muito de um tempo pra... Por exemplo, eles têm trava de região. Ah, peraí, vacilou como assim, mano? A Nintendo vacilou em muitos quesitos. Porque o Nintendo Wii, mano, é o mais vendido do que o PlayStation 3 ou Xbox. Não, ele foi. A Nintendo, a gente sabe que ela é boa, beleza. Mas ela vacila em muitos quesitos. Por exemplo, eles têm trava de região até hoje. Se você tiver um 3DS e comprar um jogo americano, um 3DS americano, comprar um jogo japonês ou europeu, não vai pegar. Não pega. É uma trava de região que tem. Eu não sei se começou no GameCube esse negócio. No 64 pegava de tudo aquela coisa. 3DS, mano, tem isso aí. É, tem trava de região. Por isso é importante se você. Lascou, Joel, agora tu vê a preocupação na voz dele. Exatamente. Se você tem que comprar o 3DS americano, que é o principal pra gente, né? Pra poder ser os jogos em inglês. Porque se você comprar europeu... Isso aí eu acho vamos dizer, um retrocesso absurdo. Porque o intuito disso aí é tipo, sei lá, evitar importação, né, do produto e tudo. Exatamente. Ou seja, eu acho isso é um retrocesso. Não, a gente não acha. É. Porque, por exemplo, tem fazer só uma comparação. O pessoal não gosta muito do Vita. Por exemplo, o Vita, que é o portátil 3DS e o Vita hoje em dia. Você tem um Vita americano ou um, sei lá, um de Portugal, sei lá o quê, enfim. Você compra um jogo da onde você tiver, do Globo. E você coloca no seu aparelho e ele funciona. Aí você tem um 3DS americano, um videogame portátil foda, muito, muito massa, vendeu muito. É o que tá, entre aspas, mantendo a Nintendo hoje em dia, né? Entre aspas, porque vendeu muito. Aí você tem um 3DS americano, eu vou comprar um jogo aqui europeu, sei lá, um espanhol e não pega. É trava de região. Pô, isso é muito chato, cara. É, isso é uma sacanagem da grossa ali. Porque na época do Nintendo Wii, mano, já tinha o PS3, o Xbox 360, né, e tal, não sei o quê. E tudo com esses jogos mainstream, né, mano, o Call of Duty, o sei o que mais, Battlefield, né, e tal. Só esses jogos de empresas grandes, né, mano. E a Nintendo, ela, não, vou fazer o meu videogame aqui diferente aqui. pra outro tipo de público. Ele não quis atingir os gamers hardcore, né? Os pirangas. E eles lançaram o Nintendo Wii, mano, com aquele controlezinho de movimento, né, e tal. Acho que foi o primeiro que... Foi o primeiro, né, que... Eu vou ser honesto e sincero. Esse controle pode ter sido legal, a galera gostou e tudo, dos Nunchaku lá do Wii, só que eu gosto do controle. Controle normal. Claro, mano. Então, um defensor da... Como é que se diz? Sedentarismo. Pois é. Mas é muito paia, cara. Controlezão das trevas, dos primórdios dos videogames. Aí o cara, não, eu vou fazer uns bastão aqui. Bastão. Aí, ó, o bala todo puto, né? Hasta la vista, baby.